Salada mista. Pera, uva, maçã ou salada mista? Uma divertida brincadeira que a criança descobria que ao toque se sentia variadas sensações. Pera, aperto de mão. Uva, dar um abraço. Maçã, pulo coração, pois é hora de beijar. Falta só salada mista, dar um beijo, um abraço e um aperto de mão. Assim experimentando diferentes emoções, com a gostosa brincadeira de pular o coração. Abraços nos amigos queridos, aperto de mão reservados, aqueles que se respeita, mas não tem intimidade. Agora chegou a hora de um de costas ficar, pois não é que os amigos vão todos se misturar? E quem será o ousado que a maçã escolherá? Mas pense bem com atenção nas batidas do coração, porque se certo não der, consequência haverá, e vai ser em qualquer um que beijando acabará. Beija, beija, beija.